salve, coelhada! Decadentes número 239. E continuando a nossa série de lives com as grandes personalidades do América, né? Essa noite nós temos mais um convidado super especial. Ele vai conversar com a gente aqui, aceitou nosso convite. Eu agradeço em primeiro lugar. Estão aqui comigo os culpados de sempre, Thales Maciel, Felipe Deleu, Lucas, que daqui a pouco chega. E doutor Anderson Racilan, poderia dar uma boa noite para os nossos ouvintes? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu tenho assistido todas as lives suas, todas elas muito boas, muito bacanas. Adorei assistir todas elas. Não tem nem jeito da gente dar qual que é a melhor, porque todas elas são fantásticas. Parabéns a todos vocês aí por essa brilhante ideia suas aí de fazer esse programa. Muito obrigado, doutor Racilan. Bom, então vou começar fazendo a primeira pergunta, né? Pergunta que já virou clássica aqui na nossa série de entrevistas. Só poderia contar para a gente um pouquinho da sua história como americano, né? Como torcedor, depois como dirigente. Poderia contar um pouquinho para a gente? Vai, é um prazer. Eu sou filho de americano, né? Meu pai, minha mãe, americanos. Sou Jurandir, da Dona Olinda. Sou americano e eu morava no centro de Contagem, próximo ao Vale Verde. E eu, criança, com 3 anos de idade, eu já, 3, 4 anos de idade, já frequentava ali o Vale Verde. Meu pai tinha uma padaria ali em frente à Ibis. Meu pai fornecia pão para o Vale Verde. E aí, quando ele ia entregar o pão, eu ficava no Vale Verde o resto do dia, assistindo os treinos, chupando laranja com os jogadores. Na época, o Éder era jogador do América. O Éder me pegava, assumia comigo lá dentro do Vale Verde, escondido do meu pai tinha que ir embora e eu ficava o dia inteiro no Vale Verde. Inclusive lá no meu Instagram tem foto minha, criancinha, eu lá no Vale Verde, foto minha, inclusive com Jair Bala, eu criança. E aí a América é uma paixão, né? E a vida inteira, eu com poucos amigos americanos e os colegas debochando da gente, eu sempre atuante, brigando pelo nosso glorioso América. E há uns 10, 15 anos atrás, eu fui convidado pelo Dr. Afonso para ser conselheiro. Eu sempre, torcedor de carteirinha, sempre ali assistindo jogos no Independência Antigo. Eu sempre gostei de ficar no meio do campo, debaixo das cabines de rádio ali, debaixo onde tinha as cadeiras, assistia um jogo minha vida inteira ali naquele lugar. E recebi o convite do doutor Afonso para ir para o conselho, fui para o conselho e sempre assistindo as reuniões do conselho, e mais tímido, e assistindo as reuniões e participando. E um belo dia eu me manifestei, e nesse momento que eu manifestei lá, o assunto eu não me lembro qual era, eu manifestei e no final da reunião eu fui procurado pelo Batista, que não me conhecia, e falou, gostei da sua intervenção e a gente está montando um grupo de pessoas que querem o bem do América. E aí me apresentou aos demais e nós fundamos o grupo de apoio ao América, sem qualquer interesse político, sem interesse em participar efetivamente na direção do América, porque para nós aquilo era um negócio inimaginável, que a gente imaginava que a direção do América era feita por essas pessoas que historicamente geriam o clube: Marcos Lívio, Afonso, Paulo Basmar, Marcos Samum, Rodrigo Braga, Olímpio, Alencar, etc. Então a intenção nossa era ajudar a contribuir com alguma coisa para o clube. Aí nós montamos um grupo de apoio, por coincidência, era composto por 9 pessoas, e nem todos eram conselheiros, alguns eram torcedores, e nós começamos a apresentar para o clube algumas propostas que não poderia ajudar o clube. O grupo de apoio era composto por mim, Marco Antônio Batista, o Glauco, o Cristiano, um outro menino lá que logo saiu, e saía um e nós convidamos para participar com a gente. O Dover, chamamos para participar com a gente depois, o Márcio, o Euler, e nós fomos, de acordo com o que saía um, a gente convidava o outro. E com isso, nós fomos convidados pelo Conselho de Administração da época a participar das reuniões deles com 2 membros. Ora ia eu e Batista, ora ia o Glauco e o Batista, e a gente fazia um revezamento, a hora e o Flávio, e começamos a participar, e eles de fato viram que a intenção nossa era contribuir com o clube, levar para o clube algo moderno, algo que a gente precisava de fato fazer pelo clube. Nós contribuímos com a elaboração do estatuto, na época com a reforma do estatuto, fizemos toda a reforma do estatuto, e eles viram o trabalho da reforma do estatuto, aprovaram, levou para o conselho, foi aprovado, e nesse momento que eles convidaram dois de nós para participar do conselho. Isso foi uma abertura que eles deram, o Paulo Lasmar foi um grande responsável por isso, o Paulo abraçou a ideia dizendo que o conselho precisava de fato rejuvenescer, trazer pessoas novas, para abrir espaço para pessoas novas contribuir com alguma coisa no clube. E nesse momento entrou eu e o Marco Antônio Batista. E entrou um novo, que a gente não conhecia, não fazia parte do conselho, que foi o Fabiano Jardim. Nós fizemos um conselho composto por mim, pelo Fabiano, pelo Batista, Alencar, Teodomiro Braga, Paulo Lasmar, Chico Preto, me falou que os outros dois. E assim, nós começamos a participar e ser muito atuante. Naquele momento, foi quando nós trouxemos para o estatuto a obrigatoriedade que nas próximas eleições sempre deveria ser obrigatório a entrada de um novato. Então, sempre no intuito da gente modernizar e trazer mentes novas, pessoas. Isso abertas. É interessante mesmo. A história é mais ou menos essa. Isso é bem interessante, eu não imaginava que esse pensamento dessa mudança tão orgânica como parece que você contou aí pra gente, né, de que existia uma vontade de oxigenação do conselho e que vocês entraram aí, como falei, de uma maneira orgânica, né, formaram um grupo, esse grupo foi sendo convidado. É bem interessante esse jeito, assim, eu nunca imaginei. Que é porque, na verdade, eu me identifiquei um pouco com o que você falou aí, assim, a gente vê vocês administrando o clube, assim como você via o Afonsinho, esse pessoal todo, né? Então, é interessante saber essa caminhada, esse jeito de caminhar, podendo ajudar o clube, né? Isso é uma coisa bem interessante mesmo, viu? Deixa eu aproveitar, então, a pergunta e já emendar uma outra na mesma sequência. O que que você acha que mudou em você de torcedor para dirigente? Como é que, com a sua visão do América, o que que mudou em você dessa, né, quando você trocou de torcedor para dirigente? A mudança foi grande, porque eu era um grande crítico das administrações do América. Eu criticava todo mundo. Ia lá na arquibancada, fulano vai junto com a torcida. E aí você passa a enxergar o quanto você e todos aqueles que passam pelo América, todos aqueles que passaram pelo América, doam o tempo e fazem o melhor para que o América seja esse clube organizado, esse clube grande que é o América. Então, eu deixei de ser um torcedor crítico para ser um torcedor racional. Então, hoje, eu até discuto com amigos meu torcedor, porque eu olho muito mais o lado racional do que emocional. Porque nós, torcedores, somos muito emocionais. Então, você passa a ser mais razão. A grande diferença é essa. Você começa a sentir os problemas do clube no dia a dia que o torcedor não sabe. A maior diferença é essa. Com certeza, eu imagino. Como é que é aquele ditado de que a cabeça que segura a coroa, né? É pesada a cabeça que segura a coroa, né? É muito difícil estar do lado de lá, tendo que honrar salário, tendo que fazer um monte de coisas que é complicado. Faço ideia desse lado aí. Esses dias, inclusive, surgiu esse papo do patrocínio da Vale. Eu até comentei que como torcedor eu teria uma opinião, mas como dirigente é dinheiro em caixa. Então, não dá para falar mal, não. Tem que ficar feliz, né? Porque você como torcedor, você pensa com o coração. Você quer sempre contratação nova, sempre jogador de alto nível. Ele não preocupa se no final do mês vai ter o salário, o dinheiro para pagar o salário do atleta. Exatamente. E a gente, ao longo desses 5 anos e meio que eu estou à frente do América, né, participando do Conselho de Administração, foi uma meta nossa é manter salário de jogador em dia. Eu acho que esse é um dos grandes sucessos do América nesses últimos anos. E todo jogador quer vir jogar no América. Mesmo ganhando menos, ele sabe que ele vai vir e vai receber. Então, por isso é que o torcedor pensa com o coração, o dirigente tem que pensar com a razão. Felipe, você quer fazer uma pergunta para o presidente? Claro. Até falando, né? Achei que ele citou esse período dele de trajetória no Conselho, esses últimos 5 anos, né? Ele passou muita coisa positiva, né? Teve título do Mineiro, um título da Série B, pegou também ali o ano passado, que uma campanha de recuperação com aquele momento um pouco triste no final. Então, gostaria que ele tentasse falar a que ele atribui, né? Sucesso que a gente teve nesses 5 anos, né? Esses 2 títulos que já tinha um tempo que a gente não ganhava, a gente conseguiu voltar a ter essa maior repercussão, né? E maior sucesso em campo também. A que ele atribui, né? O retorno em campo, né? Que voltamos a ter, né? Esse período. Eu sou muito feliz nesses 5 anos e meio que a gente está junto lá no Conselho. Nós realmente fomos campeão mineiro quase 2 vezes, né? Porque esse ano aí a gente está com a esperança de ser campeão mineiro novamente. Fomos campeão brasileiro e em sendo campeão brasileiro, nós tivemos 2 acessos para a Série A. Né? Então, em 5 anos, foram 5 anos muito gratificantes. Mas além do sucesso no campo, tem coisas que o torcedor não vê, porque são coisas internas, que eu acho que é o mais importante e é o que deu o reflexo em campo. Foi a profissionalização do clube. Então, a intenção nossa de quando nós novos entramos para o clube foi apresentando a proposta de modernidade do clube, de que o presidente que é eleito, ele seja uma figura orientativa, né? Como é mesmo, assim deve ser. Então, nós temos uma estrutura hoje toda profissional, que antes, no passado, não era da forma que é hoje. Então, nós temos hoje o superintendente, o Paulo Assis, que é um CEO do clube, que responde por tudo, por todos os setores do clube. Temos todas as diretorias. E hoje nós temos profissionais adequados para cada setor. Então, nós não temos hoje emenda, gambiarra. Tudo na América hoje é feito através de processo seletivo. Não adianta um amigo do Anderson, um amigo do Sarum, um amigo do Alencar pedir, eu quero que você arruma lá para mim ser treinador, preparador físico, supervisor da categoria de base. Hoje não, hoje a gente tem processo seletivo. Pessoas do Brasil inteiro se inscrevem, participam do processo seletivo. E a escolha ela é profissional e não é política. Então, não existe no América hoje mais amigo do Marcelã, amigo do Batista, amigo do Alencar. Hoje lá tem profissionais remunerados e que têm competência para exercer aquele cargo. Então, isso foi fundamental para chegar ao sucesso que nós chegamos hoje. Outra coisa importante que nós conseguimos no América foi adequar e equalizar todas as dívidas do América. A América tinha dívidas históricas e muitas delas com ex-presidentes que se dedicaram, né, ajudaram o clube na hora que o clube precisou. E nós conseguimos colocar em dia, pagar todos os fornecedores, todos os ex-presidentes, vários processos trabalhistas, cíveis, que na época eu tomava conta, respondendo pelo departamento jurídico, equalizando todas as dívidas, colocando tudo em dia. Então a América hoje tem pouquíssima dívida, poucas ações trabalhistas, poucas ações cíveis, está totalmente equilibrado e saneado. Eu acho que isso é o mais importante, o que mais me orgulha, para que agora, no final do ano, eu saindo, eu tenho certeza que o próximo conselho que vier vai entrar para dar sequência e continuidade nesse processo de gestão implantado no América e que a gente quer aprimorar para trazer parceiros, para investir no clube. E só um clube saneado que empresas vão ter coragem de investir. Bacana. Vou dar aqui algum carinho aqui do pessoal. O pessoal da Barra Una. Boa noite, Decadentes. Boa noite, Presida. O Carlos Vogas, boa noite. O Gesmar César da Silva, competente advogado e gestor Anderson Racilan, sucesso. O pessoal está aqui falando sobre que torcedor é ser emocional mesmo, né? Está comentando aqui. E eu vou colocar, já que o senhor tocou no assunto, eu vou puxar essa pergunta aqui. O pessoal da Barra 1 está perguntando. Em outubro teremos eleições para a presidência. Racilan irá se recandidatar? Doutor Racilan, irá se recandidatar? Primeiramente, meu forte abraço a todos da Barra 1. Parabenizar pelas lives que eles têm feito, têm assistido. muito bacana e assim, muito éticos. Então, parabéns a todos vocês aí, é um orgulho para nós ter uma torcida como vocês aí, tais quais as outras, porque eu sempre digo que torcida do América é torcida diferenciada. Né? Nós não temos torcidas iguais aos nossos rivais, que vai a campo para fazer baderno, para brigar. A torcida do América, embora tenha desorganizada lá, mas a torcida do América é muito ordeira e muito organizada. É um orgulho para a gente. Um abraço para o Dr. Gisnar, um grande amigo. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Sobre a pergunta feita pela Barra Mora, o Estatuto do América, ele veta que a gente tenha mais de uma reeleição. Então, eu estou no meu segundo mandato, né? Então eu não tenho condição legal para me disputar a eleição pelo Conselho de Administração. Então, essa aí nós vamos eleger novos parceiros, pessoas que sempre querem o bem do América, é o que sempre aconteceu na América. Ao contrário dos demais clubes aí, os nossos adversários no campo aqui de Belo Horizonte, no América, felizmente nós não temos nenhum problema, nunca tivemos problema com nenhum gestor que teve no América. Todos que passaram pelo América foram muito corretos, muito idôneos, nunca deixou surpresa desagradável igual vem deixando nos nossos co-irmãos aí. Nossos co-irmãos aí, o de um a conta já chegou e do outro a conta deve chegar logo, né? Pela lógica, né? Thales, você quer fazer uma pergunta, meu caro? Sim, claro. Boa noite, Asilan. Prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, eu vou fazer dois pedidos e uma pergunta. O primeiro pedido é para você abrir o portão 6 para nós, a Barra Una. Me incluo com eles. Olha o lobby. As festas desse final de ano é boa demais, menino. Tempo. Outra coisa é, para esse ano, a camisa 3 do América ter a cor laranja nela. Eu acho importantíssimo, não, sensacional. De novo, não, Thales, de novo não, pelo amor de Deus. E eu pensei, de laranja. Vou mandar fazer agora, a camisa laranja só para você. Por favor, do meu tamanho. 4/5G. Agora, sobre a pergunta, que é o mais importante, a parte séria da coisa. Eu sou o diretor de marketing do Decadentes, você vê pela qualidade das postagens lá, então eu entrei no seu Instagram para pegar a fotinho, para fazer a chamada para a sua vinda aqui ao nosso programa, e eu vi algumas fotos suas com os troféus do América e tudo, que é muito legal. A questão que eu queria saber é o seguinte: 2018 foi um ano assim, muito duro para a gente, porque a gente veio de um 2017 muito bom, que a gente ganhou um título de uma maneira muito legal, em cima de um Internacional, que era até então o campeão de tudo. E 2018 a gente tinha tudo para continuar na Série A, o que acabou não acontecendo. E óbvio que a culpa disso aí, uma parcela dela vai para a diretoria. Eu queria saber do seu o seguinte: o que faltou? Será que a manutenção de, por exemplo, manter o Adilson tanto tempo não foi errado? Eu sei que a situação do América é muito complicada, porque a gente não pode errar, na verdade, né? Mas o que você acha que faltou em 2018 para a gente continuar na Série A? Vou começar com o Portão 6. Esse é excelente. Isso aí eu sei que é uma luta, é uma batalha que vocês na Barra têm, é bacana. O Barra de vocês, né? Acho um negócio muito bacana, um visual bacana que fica vocês ali atrás do gol. Mas é aquilo que eu falei no início aqui. O torcedor, ele tem que ser coração mesmo, concordo com quem disse aí. O torcedor está ali para torcer pelo clube e fazer, gritar, xingar, vibrar. Então, o torcedor é isso mesmo. Mas nós, gestores, nós temos que ter cuidado e carinho e atenção com as contas do clube. Infelizmente, todos os jogos do América no Independência são deficitários. E o custo para abrir o portão 6 é significativo e tornar mais deficitário do que já é. Sempre que pode, a gente faz um esforço, sempre que a gente vê que vai ter um público maior, a gente faz um esforço para que a gente abra o portão 6, porque a gente sabe a importância do portão 6 para a Barra Mundo. E é uma torcida que realmente faz um diferencial muito grande para o América. Mas em função essa dificuldade financeira, que é histórica do clube, é que a gente tem essa dificuldade de atender o pedido seu em todos os jogos. Mas nós vamos fazer um esforço para que a gente possa fazer isso aí. Em relação à camisa laranja, vocês estão convidados, todos vocês aí estão convidados, quem está assistindo o programa, vir aqui no escritório, Eu tenho uma bela coleção de camisas aqui, todas as paredes do meu escritório. Aqui na minha frente, aqui, eu tenho a camisa branca com as beiradas laranja e verde no meio. É a camisa que a gente foi campeão mineiro em cima do Atlético. Também aqui eu tenho a camisa verde e branca. É a camisa que a gente foi campeão brasileiro. Todas elas vão gravar por todos os jogadores. E nas demais salas aqui, eu tenho todas as camisas, especialmente nesses últimos 5 anos. Tem uma laranja que você gosta tanto. Estão convidados a vir aqui. Mas, infelizmente, a laranja não vai vir esse ano, não. Mas queria dizer a vocês que a gente está preparando para lançar a camisa desse ano. Vai ser uma camisa muito bacana, uma camisa muito moderna, com os traços modernos. Eu tenho certeza que vai agradar muito todo o torcedor americano. Vai ser aquela camisa para você guardar ela para sempre. Muito linda, muito moderna a camisa. Espero que todos gostem, igual eu gostei. E em função da pandemia, está atrasando um pouco a chegada dessa camisa, mas em breve a gente vai fazer uma ação aí para que essas camisas sejam disponibilizadas. Não sei como vai ser feito, se vai ser uma venda antecipada ou não. Agora sobre o futebol, sobre 2018. O América não é discurso pronto, todo mundo sempre fala isso. Infelizmente, a discrepância financeira do América e de todos os clubes que sobem da Série B para a Série A, a discrepância é muito grande. A estrutura financeira nossa é muito grande. E o nosso um pouco pior, porque a gente não tem receita de bilheteria. A receita de bilheteria nossa é muito pequena. Então, a gente já começa deficitar em relação a isso, porque a gente não pode contratar atletas na cifra que os nossos adversários contratam. Então, o que vocês disseram aí. A gente tem que errar pouco. Então, a gente tem que fazer o máximo para errar o mínimo. Eu não vou saber te avaliar, porque é complicado você criticar uma pessoa que veio se dedicar ao clube, igual o treinador citado, o Adilson, porque tentou ao máximo fazer, e a gente confiava que ele ia trazer bons resultados para o América. Quando anunciamos a contratação do Adilson, a grande maioria do torcedor americano aprovou a contratação. Um treinador nível Série A, né? Coisa que no passado a gente não era costume no América trazer treinadores nesse quilate que nessas últimas duas administrações nós conseguimos trazer grandes treinadores, treinador nível Série A, trouxemos o Anderson, agora o Lisca. Então é muito difícil a gente não errar. Infelizmente, tem atletas que a gente aposta que vai trazer, precisa pede o atleta que teve história na América, quando vem em volta, o atleta não rende o mesmo que rendeu no passado. E, infelizmente, isso nos atrapalha um pouco. Mas eu acho que de tudo, 2018, salvo porque nós tivemos pela única vez a possibilidade de se manter na Série A até a última rodada, isso é histórico, nunca aconteceu isso na história da América, eu acho que de tudo não foi um ano ruim, exceto não ter permanecido na Série A. Nós brigamos de igual para igual com todos os grandes clubes, brigamos de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, ele trabalha com o Palmeiras e São Paulo. E fomos para o último jogo do Rio de Janeiro, disputando com o Fluminense, que se não fosse a lamentável história do pênalti, que todos sabem aí o que aconteceu, nós não teríamos caído. A gente teria ficado na história por dois motivos. Por não ter caído pela primeira vez e por ter rebaixado o clube que o Brasil inteiro sonha em rebaixar, né? E nós, infelizmente, perdemos aí. Mas, de tudo, eu acho que não foi um ano tão ruim, exceto não ter permanecido na Série A. É engraçado, no dia anterior ao jogo, eu escrevi um texto no site Decadência chamada Carta ao Jogador Americano. E foi justamente o que eu falei. Pois é, eu falei exatamente que pela primeira vez a gente podia chegar com direito a fazer conta na última rodada, né? Então, quando o senhor falou aí, realmente eu lembrei desse texto, né? Eu vou aproveitar então a pergunta de camisa e vou colocar aqui a pergunta do Carlos Lacorte. Está perguntando se vai ter a camisa mais popular mesmo, com preço acessível. O senhor está sabendo de alguma coisa? Primeiro eu vou te falar da carta. A carta, eu vi a carta muito bacana, e essa carta chegou aos atletas. Né? Eu, em 2017, 2018, eu acompanhava muito o grupo, eu viajava muito, eu ia praticamente em todos os jogos. É, eu, logo no episódio que nós tivemos em 2017, que tivemos um grande problema lá, eu mais que assumi quase a parte do futebol, depois do futsal, mesmo não sendo do conselho de administração da época, o Samu veio para dar o suporte a gente lá, né? E aí ficou eu e o Samu à frente do CT, e essa carta chegou aos atletas. E isso foi muito bacana, os atletas se emocionaram muito com a carta, né? A carta muito bacana. Sobre a camisa, eu não vou, honestamente, eu não vou saber responder se nós vamos ter uma camisa popular. Né? É, desde o ano passado, a gente está nesse projeto de lançar uma camisa de fato popular. A gente sabe que o momento que a gente atravessa em função da pandemia é um momento difícil para todo mundo, mas se vou ser bastante honesto, eu sou muito franco com tudo que eu falo, às vezes não agrada, mas eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento para o torcedor americano abraçar o América e ajudar o América nesse momento. É, o nosso co-irmão aqui lançou uma camisa e arrecadaram R$1 milhão com a camisa. Então, eu acho que é o momento da gente fazer uma mudança de página em relação à camisa. Que a torcida do América também abrace a ideia do lançamento dessa camisa, e porque é um momento financeiro muito difícil para o clube. A gente, as receitas nossas todas diminuíram, o campeonato vai ser alongado por 2 meses, a gente não sabe como é que vai fazer, ter recurso para isso. Então, eu vou aproveitar que, mesmo a camisa não ter sido lançada ainda, nesse momento a gente pensar em fazer um grande movimento, que a camisa vai ser linda, para a gente fazer um grande movimento para ter um número de camisas nunca vendido na história do América. É o pedido que eu faço para a torcida do América nesse momento, que quando lançar a camisa, todos vão ver que realmente a camisa vai ser, como sempre, a camisa mais bonita do Brasil. E se depender da gente, pode deixar que a gente também faz a campanha aqui. Realmente, a hora é essa. Diga, Thales. Só não sendo chato, mas corrigindo nosso presidente, na verdade, os números deles lá são bem mentirosos, né? Basta se lembrar daquela vez que eles, quando a gente bateu o recorde de impedência, a loucura deles até tentar conseguir bater o recorde também, até inventar números, eles inventaram. Então, sei lá se eles realmente venderam esse número de camisas que eles falaram que venderam num momento igual esse. Aproveitando, eu não sei se é viável, o que que é, mas a questão da Esparta, ela traz benefícios mesmo para o clube? Será que não tem um fornecedor de camisa, não seria melhor, não? O grande problema é que as grandes empresas de camisa, como você está aí, Nike, Adidas, Puma, essas empresas, elas não têm interesse em patrocinar o clubes do porte do América. Estão atrás de clubes, Flamengo, Corinthians, infelizmente, nós tentamos e não conseguimos. E a Lupo, o contrato que a gente tinha com a Lupo, começou a ficar um contrato financeiramente ruim para o América. O espaço que a Lupo ocupava na camisa, se a gente vendesse esse espaço, financeiramente era melhor. Então, é um dos motivos que nós optamos em partir para a marca própria, e que eu acho que vai ser uma tendência no Brasil inteiro. Outros clubes estão fazendo isso. Financeiramente, não vou dizer que é lucrativo, mas o América tem mais benefícios do que com a luta. Tá aqui, vou puxar aqui, aproveitar uma pergunta. Grande Geraldo, o Geraldo está sempre perguntando nos grupos aí, eu vou passar a pergunta dele ao presidente. E o Planeta América, o senhor tem notícia alguma do Planeta América para a gente? O Geraldo, eu não lembro que cidade do interior que ele é, mas ele está sempre perguntando aí nos grupos. Será que tem alguma resposta para ele? Boa noite, Geraldo, tudo bem? Prazer falar com você. E o Planeta América é um assunto que me agrada muito, porque especialmente eu e Marlon Antônio Batista ficamos muito à frente do projeto Planeta América, por nós dois morarmos aqui em Contagem, e a gente tem uma boa relação com o prefeito de Contagem, e nós conseguimos tirar todos os embaraços políticos que existiam no imóvel para a construção do Planeta América. O Planeta América, para quem não sabe, vai ser uma ampliação do CT Lama Drummond. A gente vai ampliar. Hoje nós temos 3 campos e meio, né, que são 3 campos oficiais e 1 campo society. Com ampliação, vão ser 9 campos e meio. Né? Então, nós vamos abraçar e trazer efetivamente a integração de todo o futebol de base e profissional da América no mesmo espaço. Vai ser construído lá o alojamento dos atletas, com 250, para atender 250 atletas. Vai haver o mesmo refeitório para o profissional e para as categorias de base. Então, o menino de 14 anos, quando chega lá e vai almoçar junto com o Zé Ricardo, junto com o Juninho. Então, vai ter essa integração. Os profissionais médicos que atendem o profissional vão ser os mesmos, porque vai ter uma estrutura única médica para atender todo mundo. Vai ser um CT muito moderno, e vai ter os campos vão ser um campo sintético, um grama sintética, e a possibilidade da gente fazer os jogos das categorias de base todos lá. Hoje a gente fica sofrendo ali, mandando jogo em 7 Lagoas, em um campo para jogar. Então, nós vamos ter lá, vou chamar assim, um mini estádio para atender as categorias de base, com capacidade aí para 1.000 pessoas, para que a gente faça todos os jogos, desde as categorias sub-10 até o sub-20, jogar nesse pequeno estádio para ter lá todas, o campo, todas as medidas profissional, com a opção de jogar no campo de grama sintética ou jogar na grama. Então, é um sonho que a gente queria muito que os campos fossem concluídos, ao menos os campos foram concluídos esse ano ainda, mas devido aos embaraços que tivemos junto à Prefeitura de Contagem e que todos já foram saneados, na última semana nós conseguimos resolver o último problema que a gente tinha lá, porque parte do terreno a gente está fazendo uma troca com o parceiro nosso, com a MRV, que vai dar o retorno financeiro para a construção do CT. Então nós conseguimos resolver esse último embaraço que tinha no terreno para a gente poder implementar o Planeta América, que vai ser de fato um dos melhores centros de treinamento do Brasil. E esse embaraço era aquele pessoal que fez uma invasão lá, não é isso? Não. Esse é embaraço político. Ainda temos esse outro problema, que tem algumas famílias que são vizinhos nossos, no alto do terreno, e todos eles abriram no Muro dos Fundos. É uma família só, que tem 9 casas lá, e eles abriram um portão nos fundos, e nos fundos começaram a fazer uma horta, fazer um galinheiro. E isso já existe uma ação contra eles. Está correndo aqui a vara aqui em Contagem, né, na justiça aqui em Contagem. Já teve a audiência de justificação, a primeira liminar, foi ouvido algumas testemunhas. E o terreno hoje, eles estão impedidos de usar o terreno, mas o América também está impedido de, nesse momento, onde eles invadiram, mas o América também está impedido de construir. Eu acredito que nos próximos dias, tão logo a gente supere essa pandemia, deve haver um julgamento da liminar junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que com certeza vai dar grande causa ao América, porque já existe provas no processo. De fato, a invasão é recente e eles não vão ter êxito nessa ação. Mas isso é um ponto que a gente tem sim. Perfeito. Lucas, você quer fazer uma pergunta ao presidente? Lucas, você está mudo, eu acho. Alô, Lucas? Felipe, então passei para você. Você quer fazer uma pergunta ao presidente? O bom é que a pergunta ficou em família, não tem problema não. Ficou. Você também está mudo, Felipe. Vocês não querem conversar com a gente? O que está acontecendo nessa casa? Não estou mais mudo. Eu estou te copiando, Jairo. Eu fiquei uma semana, aí já me altera tudo aqui. Mas, já quer comentar um pouquinho, puxar um pouco para o último ano, né? Essa última temporada que a gente teve, né? O ano passado a gente teve um começo de campeonato que não foi dos melhores, né? Tanto é que tivemos a troca de treinador e depois uma troca novamente, né? Do Barbieri, e acabamos tendo uma alavancada, uma parte final boa, uma expectativa muito grande de conseguir o acesso no final do ano passado, mas infelizmente teve o jogo do São Bento. Como você justificaria ali, como você avaliaria o trabalho em si do ano passado como um todo, e o que você acha que pode ter acontecido ali? Às vezes faltou um pouco de uma melhor preparação mental dos atletas, às vezes um excesso de nervosismo, ou outra coisa que você possa ver? A que você justifica também o jogo final, assim? Bom, voltando ao que eu já havia dito anteriormente, não sendo diferente, o ano passado também nós optamos em trazer treinadores da prateleira de cima. Então, o Barbieri, na época, era um treinador da Série A. Então, apostamos no treinador e, infelizmente, não era o que a gente imaginava. Não deu certo. Né? Da mesma forma que, quando nós optamos em deixar o Felipe Conceição como treinador, fomos muito criticados, que era um treinador desconhecido, mas nós já estávamos no clube há mais tempo e sabedores do trabalho. E lá apostamos no Felipe e deu o que deu aí, né? O Felipe hoje é um treinador reconhecido no Brasil pelo trabalho que ele fez no América. Então, de fato, começamos muito mal e fomos grandes. E dar a volta por cima e recuperar todos aqueles pontos perdidos. E mesmo assim, tropeçamos por alguns pontos aí, alguns jogos aí que não poderíamos ter perdido. Eu acho que não é só o jogo do São Bento, né? Perdemos partidas no Independência e a gente não podia ter perdido. O exemplo aí é o jogo do Figueirense, que eu acho que deu um apagão em todo mundo e perdemos um jogo para mim que vai esquecer. E agora, em relação ao jogo do São Bento, por todo um trabalho de bastidor, trabalho de preparação psicológica dos atletas, a gente vinha de grandes jogos que ninguém acreditava que a gente fosse ganhar do Londrina fora, do Cuiabá fora, do Guarani fora, e recuperamos e chegamos na última rodada com grandes chances de acesso. É uma coisa inesperada, porque nós, mais uma vez, lotamos o Independência, fizemos quase que a mesma coisa que fizemos com o CRB, no jogo que a gente subiu no passado recente, e tudo preparado para a festa do acesso, né, para a gente ser uma muito gratificante, né, mais um acesso nesse tempo da gente junto à administração lá do América. E o São Bento resolveu fazer num jogo só que ele não fez no campeonato inteiro. Então, eu acho que todos nós vimos, enxergamos, que embora o Amistinho do América não tenha jogado aquele futebol que jogou, nós tivemos um jogador expulso lá contra o Guarani, que fez muita falta, um zagueiro nosso fez muita falta, tivemos que improvisar um atleta da base, que a gente sempre preza para revelar jogadores, e o menino estava fazendo um bom treino, tinha entrando nos jogos, jogando bem. Infelizmente, ele errou e sofremos dois gols, dois chutes a gol que o time deu, e o América deu mais de 20 chutes a gol, tivemos inúmeras chances de gol e a bola não entrava. É aquilo que eu digo, quando o homem lá de cima não quer, infelizmente, não adianta. Né? Que houve mala naquele jogo, eu tenho certeza que houve, não tem dúvida que teve mala para um time que já estava rebaixado. Eles vibravam até quando estavam no escanteio. Eles vibravam. Então, a mala veio mesmo e nós tivemos essa felicidade. A bola não entrar e de perder o zagueiro que era o nosso xerife. Para mim, infelizmente, foi isso aí. Isso vai ficar marcado na minha vida aí, porque poderia ter sido o meu segundo acesso. Então, vou aproveitar e já encaixar a pergunta que vários grupos eu já vi aí. O que doeu mais para o senhor como americano e como dirigente? O São Bento em 2019 ou o Fluminense em 2018? Eu vou te falar uma coisa. Eu vi que vocês fizeram essa mesma pergunta por ele. Doeu. Eu vou te falar uma coisa. Doeu duas vezes igual, viu? Porque eu fui para o Rio na certeza de que o América estaria na Série A no ano seguinte. Eu tenho uma filha que me acompanha, quem me conhece, quem me vê no Independência, eu tenho uma filha que me acompanha em todos os jogos. E eu não quis levá-la para o Maracanã, porque eu não ia ter com quem deixá-la. Então, é um ambiente masculino, não é preconceito, mas eu não teria, na hora que eu estou no vestiário, eu não teria uma companhia para ela. Eu falei com ela: minha filha, você não precisa de ir, porque ano que vem a gente vai estar na Série A de novo. E a gente vai ter muita oportunidade de ver outros jogos no Maracanã, e ela me cobra isso até hoje. Então, doeu muito o jogo contra o Fluminense, mas não menos o jogo do São Bento, porque eu tinha certeza do acesso. Então a dor para mim foi igual, viu? Eu sofri muito nos dois jogos. É impressionante. Eu também não sei para mim qual que foi o pior, não, viu? Eu acho que é o Fluminense. Eu também fui pro Maracanã e não foi. Ver a cara do pessoal depois do jogo foi muito triste, viu? Tá, você quer perguntar uma coisa? Quero. Primeira coisa, falar que a nossa criatividade está muito embaixo. Nós estamos repetindo pergunta, para você ver. Que tristeza. Mas essa pergunta é boa, cara. Então, bom, já que a nossa criatividade está muito embaixo mesmo, entre o título de 2016 e o título de 2017, qual foi o melhor? Já te falo que para mim foi o de 2016. Muitos acham isso estranho, mas o de 2016 para mim teve um sabor que eu acho que vai demorar para eu ter outro igual. Eu espero ter outro igual, mas 2017 não foi igual ao 2016. E para você, qual foi o melhor? Não é correndo a resposta, não, mas título é título. Ganhar do Atlético no Mineirão não tem preço. E foi meu primeiro título como dirigente. Então, realmente, foi muito gratificante. Agora, você campeão brasileiro, o Brasil inteiro vendo a América na mídia, é um negócio inigualável. Eu acho que não tem diferença, não. O importante é ser campeão. O importante é ser campeão, principalmente em campo. Né? Esse ano, eu não sei como é que nós vamos fazer. Eu quero dois títulos mineiros no meu currículo. Seja com a continuidade do campeonato esse ano, ou não, porque por mérito hoje nós somos o líder, nós temos que ser o campeão. Mas de uma forma ou de outra, eu gostaria muito de ser campeão mineiro novamente para a gente terminar o nosso mandato com dois títulos mineiros e, quem sabe, dois títulos brasileiros. Eita, que imagina, que alegria, hein? A final de 2016 foi o ponto mais baixo do meu casamento. Foi o mais próximo do meu casamento acabar foi a final de 2016. Porque minha esposa é atleticana e quando nós ganhamos deles no primeiro jogo, eu passei a semana inteira zoando ela. E aí ela só de raiva falou assim: então eu vou no jogo no Mineirão. Eu falei assim: você não vai, porque você é pé quente pro América. Não importa onde geograficamente no campo você estiver, você vai pé quente pro América. Não, eu vou. Pois nós ganhamos e foi a volta inteira. Eu vim de carro xingando os atleticanos na rua e com ela do meu lado brava. Esse foi o ponto mais baixo do meu casamento, foi a final de 2016. Ô Thales, você disse que viu meu Instagram? Sim. Mas você não deve ter percebido, depois você vai olhar lá, tem um negócio bacana lá, é o seguinte: eu tenho um irmão que é atleticano. E naquela época, o menino dele estava novinho, 3 anos de idade, e eu no churrasco na casa do meu irmão, o meu irmão foi cantar o hino do Atlético pro meu sobrinho, filho dele. E quanto mais o meu irmão queria cantar o hino do Atlético para ele, ele falava: não, papai, galo, não, aqui é coelho. Eu tenho uma foto lá também no Instagram desse meu sobrinho dentro da taça. Ele dentro da taça, só com a cabecinha de fora. Uma foto muito bacana. Legal. Então esse menino é nosso agora já, ué. É nosso. Menino é nosso. Lucas, você quer fazer uma pergunta, presidente? Agora meu áudio está funcionando aí? Agora seu áudio está perfeito. Ah, que bom. Ô, Racilão, você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você discorresse um pouco mais a respeito de uma possível parceria do América para se tornar um clube empresa. Como que você vê isso? Se hoje restaram algumas conversas, mesmo em tempo de pandemia, como é que você vê essa relação hoje do América com o clube empresa? Tudo bem, Lucas. Eu acho que isso é um caminho sem volta. O América não pode continuar na dependência de dirigente na hora que precisa o socorrer o clube, tem que pôr dinheiro. Então, historicamente, o presidente do América coloca dinheiro, aí na hora que não consegue pagar ele, é a vida inteira isso. Então, o América tem que ter autonomia e não existe outro caminho para nós se não for uma parceria com um investidor, ou seja, através de um clube empresa ou um parceiro que vem investir no América. Isso já está tudo muito bem traçado dentro do clube. Nós já contratamos uma empresa de renome mundial, contratamos a Ernst & Young, fez todo o levantamento, fez o valuation do América, está fazendo agora um trabalho de gestão do clube, né, de governança do clube, e também está à procura de parceiros para que possa investir no América. O América é um dos primeiros clubes no Brasil que está muito pronto, muito preparado, estruturado para receber parceiro. Nós tínhamos um parceiro real, muito próximo a gente. Próximo que eu digo não proximidade com nós americanos, mas próximo de concretizar o negócio, que vazou na mídia aí, que era um parceiro chinês, que aos 45 minutos do segundo tempo, ele pediu para esperar que ele queria avaliar, que estava avaliando o ANEC mais dois outros clubes no Brasil. E na hora de fechar o negócio, ele optou em esperar, veio a virada do ano, esse parceiro inexplicavelmente desistiu do negócio. Ele mandou, inclusive, um senhor dele, que é presidente de um banco estabelecido nos Estados Unidos, que é o banco do grupo chinês, veio, teve uma reunião com a gente lá no CT, lá no Mall, para conhecer o CT, para conhecer a estrutura da América. Levamos ele na sede administrativa nossa, ficou muito entusiasmado com a grandiosidade da sede nossa, ficou muito empolgado com o CT e com a independência, mas, infelizmente, esse parceiro, a gente não sabe o motivo, ele insistiu de investir no Brasil. Não investiu no América e nem nos outros dois que eles iam fazer a parceria. Mas o América está preparado com todos os números que um empresário, um investidor tem interesse em aportar no América e ganhar dinheiro no América. Porque, na verdade, o que a gente sempre diz para o parceiro é o seguinte: nós queremos ganhar título, o América quer ganhar título. Nós não podemos criar despesa para o clube. Mas se quiser vir um investidor para o América, trazer atletas e fazer renda, ganhar dinheiro junto com o América, a gente está de porta aberta. O que a gente quer é dar alegria para a torcida americana, a gente quer trazer mais torcedor e continuar sendo esse clube correto, honesto, limpo, que a gente sempre foi. É isso mesmo, essa conversa de clube-empresa acho que ainda vai render bastante ainda. Presidente, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do senhor aqui, a ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui. E eu pediria que o senhor desse um último recado aí ao torcedor americano que está nos ouvindo. Rapaz, eu já passou uma hora da live. Já passou uma hora, você acredita? Muito gostoso. Quando falou que era uma hora, eu falei, gente, como é que eu vou arrumar tanto assunto para uma hora? Já passou uma hora e eu nem percebi. Eu queria agradecer o convite, dizer que a gente está sempre à disposição, não só de vocês, mas de toda a torcida americana, das torcidas, que eu sempre tenho uma relação muito boa e muito próxima a todas elas, até mesmo porque não é conversa, mas eu sou oriundo da arquibancada, eu sinto muito prazer em assistir os jogos na arquibancada, apesar que ultimamente eu tenho assistido jogos em cima do vestiário, mas eu gosto de assistir os jogos na arquibancada, o calor da arquibancada empolga muita gente. Então, eu queria dizer a toda a torcida americana para continuar abraçando o clube, nós somos realmente diferentes e assim vamos continuar a ser. Eu me orgulho de ser poucos, mas com um quilate brilhante que nós somos, envaidece a gente. Às vezes eu vou com amigos meus no Independência e eu falo, vamos no boteco ali tomar uma cerveja. O cara fala, mas você é presidente do clube, você vai no boteco tomar, você tem medo do pessoal pegar no seu pé lá, não? Eu falo assim, vocês não conhecem a torcida do América. A torcida do América é uma torcida diferente. Aqui, eu nunca fui agredido com uma palavra sequer nas minhas idas ali nos botecos, ali de frente do Independência. Então, eu queria agradecer muito a torcida americana pelo respeito, pela amizade de todos comigo, todos os líderes de torcida, a amizade que a gente conseguiu construir ao longo desses anos. Dizer que eu estou sempre à disposição e que a partir de janeiro, mais do que nunca, eu, deixando de ser membro do Conselho de Administração, vou estar mais junto de vocês na arquibancada, torcendo e vibrando pelo nosso América. Um grande abraço e que Deus ilumine a gente, abençoe a gente, que a gente saia dessa pandemia, para que o futebol volte logo. Isso está fazendo muita falta para todos nós. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado, presidente. Está mais que convidado para tomar uma com a gente lá no Bar do Pardal, lá, ou na Sandrinha, ou no Bar do Gordo, ou no Magrelo, né? Na nossa região ali, viu? Semana que vem, então, estamos de volta, mesmo horário, nas quartas-feiras, e com mais uma grande personalidade da história do América. Muito obrigado a todos, boa semana e um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.